no bonde atrás, me feita e faz as caras santas se abrir. Só cachorro de raça solto, sem coleira, então traz só as que tem pedigree. Que já passou a fase, hoje o mundo girou. Deixa as interesseiras de lado e chama as que não quer saber de calor. Quer queimar de combate, então sente o sabor. Já queima de chegada no zão, foi o motivo que ela sempre sonhou. Oh, oh, oh, vida nova, não tô pra perrer. DJ Marcos. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

tô feliz da vida. Estouro o champanhe, comemora com a menina. A vida é curta, deixa eu vacilar. O Senhor é meu pastor. Hoje tá sussu, tô feliz da vida. Estouro o champanhe, comemora com a menina. A vida é curta, deixa eu vacilar. O Senhor é meu pastor e nada nos falta. Tipo Aline Riscado, hoje ela tá cheia de graça. Essas que tu vê na Globo, anda pela dela em casa. Tô portão, tô tipo cheio, de um jeito que tu não viu. Tipo Pelé da hostia, eu quero passar das mil. Tive luta, tive fé, fica voador na praça e o tênis do meu sonho. Hoje a Nike dá de graça. E se um dia eu te quiser, por favor, não faça cena. Tu vai tatuar no braço que o amor valeu a pena. Os confunde, outros me odeiam. Os fazem tudo por mim. E no baile eu fiz história. Hoje eu sou o maneirinho. E se um dia eu se for, não quero ninguém chorando. Se for pra lembrar de nós, vai lembrar de nós. E aí? Olá, Marcos, o show é com você. O Pedrinho tá de volta, o Pedrinho tá de volta. Na moral. Você diz que sabe dançar. que rebola, então vai, então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, então desce. Realmente a rainha ela tava comigo, já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho, então rebola. Rebolando ela desce, então desce. Realmente a rainha ela tava comigo, já provoquei top também de estilo. Big Frog MC, Big Frog, Big Frog MC. E que é isso? Agora! Que cheirinho de sex, que cheirinho de sex, que cheirinho de sex, que cheirinho de sex. Seu bota, teu bota, teu bota, ela pede sorcas. Eu catu, catu, catu, catu, catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Seu bota, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Seu bota, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima. Passa, passa, passa, passa, passa, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta na pica. Passa, buceta na pica, passa, buceta na pica. Passa, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta na pica. Passa, buceta na pica, passa, buceta na pica. Passa, buceta, buceta, buceta, buceta na pica. Elvis. E aí, DJ Tima? Que é esse? Que cheirinho de sex, que cheirinho de sex, que cheirinho de sex, que cheirinho de sex. Seu bota, eu vou bota, teu bota, ela pede sorcas. Eu catu, catu, catu, catu, catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Seu bota, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Seu bota, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima. Passa. Se amarrou no moleque, postura bigode fino. Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido. Daquele jeito, pique grão fino. Ela tá ligado que São Paulo é o bicho. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? O puff pega uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a piranha pede mais. Se amarrou no moleque, postura bigode fino. Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido. Daquele jeito, pique grão fino. Ela tá ligado que São Paulo é o bicho. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? O puff pega uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a piranha pede mais. Te rolê na quebrada, pra cima e pra baixo. Ela em cima da Porsche com o aro 20 cromado. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E Yuri pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? O puff pega uma vez, a piranha pede mais. Vamos lá, meu vetrô! Marcos e Gaiato! Pereira manda, mano Pereira manda, você desce. Mano manda, você quica. Vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Vai desse jeito gostoso, mulher. Vem rebolando na pica. Vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Vai desse jeito gostoso, mulher. Vai desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile já era. Ela entra na vibe, entra no clima. Vai desse jeito gostoso, mulher. Vai desse jeito gostoso, menino. Quando toca essa no baile já era. Ela entra na vibe, entra no clima.